Este é o quinto ano que faço. O primeiro ano iniciei a partida em Amarante e os últimos quatro foi em Bragança. E o que é que o move nesta caminhada pela fé? É a minha fé, a minha esperança, sempre que as coisas correm bem, sempre durante todo o ano. O primeiro ano foi uma promessa, os seguintes três também promessa. Hoje é mais por vontade e por gosto. É jovem, quantos anos tem? 31. Também não vem sozinho, vem igualmente com outros colegas? Que vem-me acompanhar por gosto, por amizade, que é o Marco Moraes, e o meu irmão que este ano quis se juntar connosco, Carlos Silva, que está-nos a acompanhar também neste percurso. Como é que está a correr? Quando é que saíram e como é que está a correr esta caminhada? Está a correr bem. Um pouco desgastante nos primeiros dois dias, que apanhamos muito sol, num período ali entre a hora de almoço. Iniciamos desde sexta, períodos mais ou menos na média dos 40 a 45 km. E sim, está a correr bem. Temos um ponto de chegada ao fim de sábado, à volta da hora de almoço, e à partida. Vai correr bem. Costumam já parar aqui, no Senhor das Almas? Foi a primeira vez? Não, sempre, todos os anos. Aqui isto é como se fosse motivação para a gente dar continuidade ao resto do percurso. Como é que chegou aqui? O que é que lhe foi feito? Teve necessidade de alguns cuidados especiais? De que é que mais se queixa? É mais dores musculares, há sempre umas bolhas que vão desaparecendo e aqui somos tratados de uma forma fantástica, mesmo algo que nunca vi em lado nenhum. Vai com mais coragem agora para continuar? Sem dúvida. Também partiu e vem acompanhar? Sim, este é o meu primeiro ano, decidi vir acompanhar o meu irmão nesta etapa. Tem sido uma experiência interessante. Principalmente este ponto de paragem que me referiu atrás, um ponto de paragem obrigatório. No meu caso concreto, vinha com os pés em muito mau estado no domingo, e na segunda à noite foi feito aqui um verdadeiro milagre. Portanto, estas últimas duas, estes últimos dois percursos, seja na terça-feira, seja o dia de hoje, está a correr de uma forma incrível e nem eu próprio acreditava que fosse possível. E acaba por ganhar coragem, mais motivação e vai buscar forças, não sabe onde, para continuar. Força, por um lado, do ponto de vista físico, pelo milagre que aqui fizeram e também pela força que nos deram, porque sabemos que ainda temos uma longa jornada pela frente, pela força anímica que nos deram para conseguirmos concluir no dia 12 o nosso objetivo. Portanto, vai acompanhar-se o seu irmão, também vem por algum tipo de promessa ou simplesmente esta vontade que tem de o acompanhar? Nenhuma promessa em particular. Em primeiro lugar, o desejo de experimentar algo que já há muito tempo ambicionava. Em segundo lugar, para sentir o que era fazer esta caminhada de Bragança até Nossa Senhora de Fátima. É um homem de fé? Sou. Habitualmente pratica a sua religião? Sim, católico praticante. E como é que acha que se vai sentir na chegada ao santuário? O santuário tem sempre uma carga energética muito grande, portanto, já lá estive várias vezes, nunca no final de uma jornada como esta, portanto também estou aqui na expectativa de ver o que é que vou sentir depois de quase 9 dias de viagem. Portanto, vem aqui acompanhar e faz parte deste grupo, é a primeira vez que vem? É terceiro ano que venho já, acompanhar o André. E como é que está a correr, como é que se sente? Ótimo. Está motivado? Muito motivado. Para chegar. Fisicamente, sente-se bem? Ótimo.